imagine uma história arrastada para o esgoto de sua própria história. Imagine uma cidade em que os fantasmas sentem medo dos humanos. Isso é real, é realidade. Isso é real. Imagine um cadáver soterrado bem debaixo dos seus pés. Imagine um minério de ferro como quinto elemento. Isso é real, é realidade. Isso é real, é realidade. Isso é real. Isso realmente aconteceu. Imagine então o que será se uma terra já furtada pelos porcos da ambição. Imagine então o que será quando os sinos das duas igrejas começarem a tocar. Como será uma missa para os mortos celebrada pelos mortos. Imagine uma seiva de mercúrio rastejando pelos solos. Imagine um rio doce amargado pelo sangue dos seus próprios filhos. Isso é real, é realidade. Isso é real, é realidade. Isso é real. Imagine iodo e o formol nas artérias das maternidades. Imagine o marrom impregnado nos alvéolos do oxigênio. Isso é real, é realidade. Isso é real, é realidade.